barato de hospedar, né? Pode fazer em qualquer lugar que não dá prejuízo. Então, se você quiser levar o nosso show para qualquer lugar do Brasil, é só ligar 61998136601. Cleiton Aguiar apresenta Eliane Samuel. Eu vou, canto, converso, proseio, os meninos cantam também. É um show, assim, bem intimista, bem gostoso. Eles cantam os grandes sucessos sertanejos, né? Cantam também o seu sucesso. É um show maravilhoso. Cleiton Aguiar apresenta Eliane e Samuel. Eu vou atender um pedido do Júnior Muniz. Ele é de Campos Sales, no Ceará. Escuta o nosso programa pela Rádio 3 Fronteira AM, uma rádio poderosa, porque o AM chega longe. O FM tem um alcance limitado, mas o AM sai rasgando aquelas beiras de coco tudo ali, né? E o Júnior Muniz, rapaz, tem um bom gosto danado. Ô, Júnior, você pediu uma música do meu amigo Clodo e do Zeca Bahia? Jessé, Porto Solidão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Pousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Rimas de ventos. Se o veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Jessé, Porto Solidão.

basta apenas você chegar do seu jeito. Qualquer jeito não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Todo dia ao amanhecer. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta a versão de uma música que já foi gravada pela Kátia, uma nova gravação, Sula Mazurega, Qualquer Jeito, para Osana Santos. Cleito, escutamos você toda madrugada, é bom demais, beijão pra você, moço. É Osana Santos, ela não botou aqui de onde é. Osana, muito obrigado, um beijão pra você também, moça. Obrigado. A Osana Santos, né? Eu fico feliz quando as pessoas me avisam que estão ouvindo o nosso programa. E se você curtiu aí a música nova da Sula Mazurega, né? Você pode pedir aqui que a gente vai continuar tocando. E esse trabalho é um trabalho que o divulgador faz. O Flavinho pegou o trabalho dela, mostrou para mim, e de uma vez só eu mostrei para mais de 650 emissoras. Nós chegamos em 2.000 cidades do Brasil de uma vez só. Veja a importância do trabalho do divulgador, porque eu sou amigo da Sula, mas ela não tinha mandado a música para mim, quem mandou foi o divulgador. Isso é super importante na carreira de qualquer artista, famoso ou principiante. Se você quiser divulgar o seu trabalho em Minas Gerais, que é a especialidade do Flávio Bejar, é só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. Assim, eu quero falar com o Flávio Bejar, tá bom? No próximo bloco, Vitor e Léo, Bruno e Barreto e Edelson Moura. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os meus amigos, nossos parceiros que transmitem o nosso programa. Eu continuo pedindo, muita gente já está me informando, né? Que o nosso programa tá passando aqui e ali, porque eu perdi a minha relação, deu uma pânico, caiu um raio, na verdade, que queimou meu computador tudo, eu não consegui recuperar. E muita gente já me informando, mas por favor, me informe que está passando, quem não informou ainda, me informe que está passando o programa na sua rádio, que eu estou refazendo a minha listagem, viu? O nosso e-mail é o locutorpreferido@gmail.com. Uma das mais talentosas duplas da nova geração de sertanejos do Brasil, Vitor e Léo, Tempo de Amar. Cheio de paixão.

pela Criativa FM do meu amigo Gil Modesto. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Facebook, ao nosso programa, tá bom? No próximo bloco, a dica do programa de hoje, a vaca foi pro brejo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, eu sei que você faz de tudo para economizar. Hoje, qualquer tostão... Olha, eu assustei hoje. Hoje eu fui... Faltou umas coisinhas aqui em casa... E eu tenho um supermercado aqui que me acode aqui perto de casa. Quando eu faço uma compra maior, eu vou num outro supermercado. Mas esse aqui perto de casa me acode. Eu fui lá, peguei um carrinho, não é aqueles carrinhos grandes não, peguei um carrinho daqueles pequenos, pra comprar uma coisinha. Faltou um azeite, um trem, né? Uma coisinha pouca. Quando eu fui passar no caixa, R$400. Eu falei, não tem cabimento um trem desse, né? Quase você põe a mercadoria no bolso, o trem tá feio. Tá feio. Então qualquer dinheirinho que a gente economiza já é bom. E você pode economizar dentro de casa. Você já apertou o cinto, mas você não trocou as lâmpadas. Essas lâmpadas suas são gastadeiras, que são danadas. Lembra aqueles Dodge Dart, aqueles carrão bonito, mas que gastava demais, sumiu do mercado, que ninguém vai continuar, né? Quando o preço sobe, a energia do jeito que está pela hora da morte, se você substituir as lâmpadas da sua casa pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil, você vai ver a diferença no fim do mês, viu? Cleiton, mas como é que eu faço para comprar? Não tem essa lâmpada aqui, não tem mesmo não. Mas tem uma facilidade ao nosso site. Nós estamos saindo aí um site de compra, chama e-commerce, o trem é chique, né? É de eletrônica e commerce em inglês. Por que que não fala logo, né? Site de compra, site eletrônico, comércio eletrônico, né? Não, tem que ser em inglês para dar um charmezinho, né? Mas é o site de compras do Cleiton Aguiar. Eu vou divulgar até o fim do mês, né? Como é que você vai fazer para você comprar sem sair de casa. Você entra... Compra com seu cartão de crédito e receba a lâmpada em casa. Porque as lâmpadas LED da Wellmax Brasil são as únicas que têm o selo de garantia do Inmetro e são as que clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. A dica de hoje, eu infelizmente estou tendo que voltar a esse assunto da política. Quando eu falo política, não é política partidária, é a grande política, né? A política da cidadania. O ex-presidente... Luiz Inácio Lula da Silva, ele era considerado o rei da simpatia. Durante o governo dele, o homem chegou a ter índices de popularidade acima de 90%. Isso nunca ninguém alcançou no Brasil. Ele era adorado por todo mundo, mas ele era muito bonzinho. Era bonzinho demais, ele dava a Bolsa Família, dava a Bolsa não sei o quê, dava isso, pegava o dinheiro da gente, dava para Cuba, dava para Venezuela, dava para o Paraguai, para o Uruguai, para Gana, ele saía distribuindo. Comprou a simpatia e nós estamos vendo o preço que isso custou para o Brasil. Só que ele teve a infelicidade de estragar tudo num telefonema. Ele, por autorização do juiz Sérgio Moro, por autorização da justiça, o telefone dele estava grampeado. E ele, ao receber alguns telefonemas, ele soltou um para presidente Dilma. Ah, mas grampearam a presidente. Não grampearam a presidente, grampearam o ex-presidente Lula. Aí a presidente ligou para ele, o telefone dele estava grampeado e apareceu o grampo, mas não foi o grampo da presidente, foi o grampo do ex-presidente Lula, né, que tinha sido autorizado pela justiça. E aí o Lula esculhambou o judiciário, chamou o Supremo Tribunal Federal de uma casa de covardes, esculhambou o Superior Tribunal de Justiça, esculhambou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, esculhambou o presidente do Senado, o Renan Calheiros, que é um dos maiores aliados dele, esculhambou todo mundo, esculhambou as mulheres do PT, esculhambou o partido, esculhambou todo mundo. E aí tem um ditado que fala o seguinte: ninguém pode tudo, sobretudo ninguém pode sempre. Então ele acabou na hora do... Você quer conhecer uma pessoa? Submeta ao estresse. E na hora do estresse, ele mostrou a sua verdadeira personalidade e decepcionou muita gente. Eu não, porque eu nunca me enganei com ele. Mas decepcionou muita gente, né? A pior coisa que o Lula fez foi ter roubado o sonho daquelas pessoas que acreditaram nele. Que imaginaram que aquele discurso que ele disse, que ele dizia, né? Que ia mudar o Brasil. As pessoas acreditaram naquilo. As pessoas embarcaram no sonho. E aí vocês estão vendo agora o que aconteceu, o tanto que esse povo roubou, o tanto que esse povo meteu a mão. E eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar para vocês que a presidente Dilma não vai resistir, e quero afirmar para vocês que o presidente Lula não vai ter jeito, ele vai acabar na cadeia. para pagar por tudo que ele fez pro Brasil, porque tudo que isso que estourou agora no colo da presidente Dilma, isso tudo é obra do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se julgava um deus. Vocês estão vendo aí pelo que ele está falando, ele se julgava acima de tudo, acima do bem e do mal. E quando a pessoa faz assim, a vaca já foi pro brejo e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje inverteu. 90% do povo brasileiro não quer nem saber dele, quando há alguns anos atrás 90% do povo do Brasil dizia que ele era o melhor presidente, acreditava nele, né? Isso é que dá quando a pessoa sucumbe à sua própria vaidade. É, meu amigo Lula, a vaca foi pro brejo. Tony Siles, Temporal Pim Pim Pim. Ontem no meu escritório veio um cara bem grandão, insistindo que eu ouvisse uma linda canção que ele mesmo tinha feito, inspirado em Temporal, que ia fazer sucesso em âmbito nacional. Pus o CD pra tocar, mas o som saiu assim: pim, pim, pim. Música nova de Tony Siles, Temporal Pim Pim Pim, para Neide Sena Ribeiro. Ela é de Campinorte, no estado de Goiás, e ela chega para fazer parte do nosso Facebook. Neide, um abração para você, dá um abração do seu marido aí, muito obrigado. Você está curtindo o nosso programa pela internet e participando aqui do nosso Facebook. Lançamento nacional. Esse rapaz é uma das mais belas vozes do Brasil, né? Ele chegou a fazer um grande sucesso, depois mudou de estilo musical e agora ele está voltando com força, porque ele tem muito talento. Além de ser um grande cantor, é um grande compositor. E é lá da minha terra. Eu estou falando do grande João Renes. Onde está você? você. Eu preciso te ver e não te encontro. Me diz aonde está e para te encontrar, estou sempre pronto. Não judia assim de mim, meu amor não faz assim, aparece. Não suporto solidão, meu amor, meu coração, não te esquece. Eu só encontro você dando voltas na minha cabeça. Eu não consigo te esquecer, eu não quero te esquecer, não me esqueça. Eu só encontro você dando voltas na minha cabeça. Meu amor, por favor, apareça. Estou sempre pronto. Não judia assim de mim, meu amor não faz assim, aparece. Não suporto solidão, meu amor, meu coração, não te esquece. Eu só encontro você dando voltas na minha cabeça. Eu não consigo te esquecer, eu não quero te esquecer, não me esqueça. Eu só encontro você dando voltas na minha cabeça. Meu amor, por favor, apareça. Eu só encontro você dando voltas na minha cabeça. Eu não quero te esquecer, não me esqueça. Eu só encontro você dando voltas na minha cabeça. Meu amor, por favor, apareça. Oh, apareça. Lançamento nacional, João Renes, Onde Está Você, para Mirelle Santos de Matos, de Aripuanã, no Mato Grosso, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Mirelle, um grande beijo para você, seja muito bem-vinda. E se você, de qualquer emissora de rádio que transmite o nosso programa, se você quiser a música do João Renes, pode pedir que eu mando para você, viu? Pede aqui, que eu faço questão de mandar. Coisa boa eu gosto de distribuir. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Clayton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Clayton Aguiar. Aniversariando hoje a Daniele Barbosa, o meu amigo Evaldo Bento dos Santos de Dourado Quara, o meu querido amigo, tive a honra de tê-lo como meu assessor, né? Um jeito super inteligente, um grande pensador, o Walter Alves Coutinho, escritor. Um camarada que formulou muitas ideias, me ajudou muito quando eu fui administrador de Brasília. Anne Sena, Nilva Maria, o Elk Salviano, Patrícia Alves Diniz, Leonardo Correio, DJ Júnior, Fátima Caixeta, Márcio Wellington, Dete Souza, o comunicador Dilson Santa Fé, Elma Santos, Lucrécia Aparecida, Jackson Almeida, Duda Souza, Bento Caffi, Marcos Deões, meu amigo aqui de Brasília, Marília Fernandes e Marília Fernanda e o Daniel dos Santos Pereira. E você que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, de muita luz e principalmente de muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 37, é um dos mais longos salmos que tem, né? Márcia Ferreira, Salmo 37, os justos serão felizes. Salmo 37. Não se aborreça por causa dos maus,

Cleiton Aguiar, do Tempo da Jovem Guarda, composição dos The Kings, com arranjo do maestro Eduardo Lages, o maestro do Roberto Carlos. Volte para mim, para o meu amigo Carlos Robson, aqui de Brasília, chegando para fazer parte do nosso Facebook. O Carlos, um abração para você, seja muito bem-vindo. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Leonel e Goiá Filho, amo a da bonita, apenas um pecado. Nosso amor, mas não sinto pesar ou remorso. Ninguém teve no mundo o que alcancei. Nunca houve um amor igual ao nosso. Recordas como foi belo nosso romance? Amaste e eu te amei. Por isso sofro tanto e me esforço para esquecer o quanto te adorei. Tortura-me a lembrança do passado. A falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. Do passado alucina-me a falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. 100 mil vezes mais. Uma das mais belas canções do Goiá, Leonel e Goiá Filho, apenas um pecado, pro Leonardo Painha, ele é lá da Fazenda Rio Brilhante. Cleiton, manda um abraço pra galera da coleta, a gente escuta o seu programa de manhã e de tarde, né? Leonardo, um abração pra você, um abração pro pessoal da Fazenda Rio Brilhante, a turma da, a galera da coleta e todo mundo que trabalha por lá, e a todos os meus conterrâneos de Coromandel e toda a região do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro, que agora estão ouvindo o meu programa pela Super 95 FM de Coromandel, a Rádio Sem Jabá. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse uma frase em 1988, e essa frase ficou atual para ele mesmo, né? Ele disse assim, em 1988, 28 anos atrás, o ex-presidente Lula disse o seguinte: no Brasil é assim, quando um pobre rouba, vai para a cadeia, mas quando um rico rouba, ele vira ministro. No Brasil é assim, quando um pobre rouba, vai para a cadeia, mas quando um rico rouba, ele vira ministro, é a frase irretocável do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse essa frase em 1988 e confirmou agora em 2016. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Vitor Hugo e Americano. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Se você não aguenta mais o Faustão, vai assistir o programa do Cleitão, viu? Meu programa agora mudou de horário, era 10 da noite, a turma do interior tava reclamando que tava muito tarde, que eles gostam de dormir cedo. Agora acabou a desculpa, viu? Agora é na hora do programa do Faustão, às 19h30. Você assiste o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. São mais de 200 cidades que já têm o sinal local da Rede Brasil de Televisão, incluindo 25 capitais. Nós entramos agora mais recentemente em Maceió, tínhamos entrado também em Goiânia, entramos em Maceió e continuamos ampliando, né? Mas quem tem TV por assinatura, com exceção da NET, você pode me assistir pela TV Oi, canal 1, a Claro TV canal 13, a Sky 175, TV Vivo 237, a GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas e direto no site em tempo real, rbtv.com.br, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, agora em novo horário, às 19h30. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Vitor Hugo e Americano. Mete o pé! De novo ele mentiu, falou que tava em casa, tava nada, ele saiu. E você acreditando, vai viver de mentira, se pergunto até quando. Vai levando essa vida, olha no espelho como você é bonita. Não merece ser iludida, mais um conselho pra ficar melhor ainda. Mete o pé na bunda dele e vira outra, mostra pra ele. Tem tanta gente querendo beijar sua boca a noite toda, e a cidade inteira vai contar pra ele. Ah, se vai e mete o pé na bunda dele. De novo ele mentiu, falou que tava em casa, tava nada, ele saiu. E você acreditando, vai viver de mentira, se pergunto até quando. Vai levando essa vida, olha no espelho como você é bonita. Não merece ser iludida, mais um conselho pra ficar melhor ainda. E mete o pé na bunda dele e vira outra, mostra pra ele. Tem tanta gente querendo beijar sua boca a noite toda, e a cidade inteira vai contar pra ele. Ah, se vai e mete o pé na bunda dele e vira outra, mostra pra ele. Tem tanta gente querendo beijar sua boca a noite toda, e a cidade inteira vai contar pra ele. Ah, se vai, mete o pé na bunda dele. Mete o pé na bunda dele e vira outra, mostra pra ele. Tem tanta gente querendo beijar sua boca a noite toda, e a cidade inteira vai contar pra ele. Ah, se vai, mete o pé na bunda dele e vira outra, mostra pra ele. Tem tanta gente querendo beijar sua boca a noite toda, e a cidade inteira vai contar pra ele. Ah, se vai, mete o pé na bunda dele. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Vitor Hugo e Americano, Mete o Pé. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com, mas você pode pedir também pelos nossos perfis de Facebook, Twitter, quem tiver o Zap Zap, né? Sinal de fumaça, você pediu, eu atendo. Aqui a gente faz o possível para te agradar, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer o maior de todos os professores. A Faculdade da Música apresenta o mestre José Rico, Mentira Também é Verdade. Muitas vezes eu minto a mim mesmo, que enfim consegui te esquecer. E assim vejo a vida passando, a mentira me ajuda a viver. Para o mundo eu escondo a verdade, e a saudade consigo ocultar. Tenho medo da realidade, porque nunca deixei de te amar. A mentira não tem sofrimento, a verdade quanta dor me traz. Na mentira e esqueço o momento, na verdade te amo demais. Para o mundo eu escondo a verdade, e a saudade consigo ocultar. Tenho medo da realidade, porque nunca deixei de te amar. Para o mundo eu escondo a verdade, e a saudade. A Faculdade da Música apresentou o mestre Zé Rico, Mentira Também é Verdade, para o empresário Carlos Aguiar, agora escritor também, lançou um livro aqui de Brasília, ele chegando a fazer parte do nosso Facebook. Carlos, um abração para você, seja muito bem-vindo. Mostrei um sucesso do passado, vou trazer agora uma música, quem gosta é minha amiga Kellen Eimael, lá em Cerro Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela tem uma emissora de rádio que transmite o nosso programa, e ela gosta muito dessa canção, Zezé de Camargo e Luciano, Amor Incandescente. Como